agora tudo bem. Você partiu para ver outras paisagens e o meu coração, embora quisa fazer mil viagens, fica batendo. Batendo parado naquela estação. Você batendo parado naquela estação. E o meu coração, embora finja fazer mil viagens, fica batendo. Batendo parado naquela.